zero graus, com um no zero nós, altímetro no zero no oito, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, não, zero, voo no 077. Mike, Eco Juliette, ciente, está visual com campo? Sim, ativo. Chame torre, 1 no 8, meio, bom pouso. 18, meia, camarada, obrigado, até a volta. Espera. Informação, LIP 01 será repassada em Freiro. Torre Salvador, muito boa tarde. Papai, vamos ver o Mike, Eco Juliette. Trip 5241, não mantém o ponto de espera. Mantendo 5241. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, mais Eco Juliette. Aqui é com Juliette, final 17, reporte final de 3 milhas, altímetro no 0 no 8. E aí, quem reportará? 4206, tem livre pouso, pista no 0, vento 170 graus com 1 no 0 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso, pista no 0, 4206. 077, decola 52, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. 208, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, voo no 077, no perfil da Daniel. Voo no 077, contato radar só 360, conforme autorizado. 360, confirma autorizado, gol 1077. A saída do pátio 3 vai informar o 5219. Estimativa, após o Embraer da Azul que está tocando agora na pista no zero, posta livre cruzamento, Olimpo 01, não vai reportar livrando a pista. 5241, ali mantém, cabeceira 1 no 0. Ali mantém, 5241 da trip. Meia no solo 53, Iberio próximo à direita, tá com você Fox, chama o solo 21, decimal 9, então boa tarde. Na Fox é o solo 219, boa tarde, azul 4206. Solo Salvador, voo 925 para o táxi, alternado com fins, 3 horas e 50, autonomia com 123 a bordo. 925, faixa direita, índia Alfa, ponto espera da 08, meia, altimetro 08. Índia Alfa, 728, meio, ponto espera, meio, 2806, obrigado, boa tarde. Certo, bem, boa tarde. Salve, Salvador, azul, 4206, Juliette. 4206, alfa, chamando, taxa 6, Juliette. Alfa, chamando, taxa 6, Juliette, azul, 4206. Trip 5219, parte 1, índia Alfa, ponto espera da 0, torre, 18, meia, 12. Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera 186, 5219. Net livre pouso, pistão 7, o vento 170 graus com 08 nós, altímetro 0 no 8. Gente, vai que é com o Júlio. Paulo Salvador para o táxi, o 2231 com 48 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternativa é Brasília. 2231 no Passaredo, observa o tráfego da Gol agora parqueando no portão 08, após táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto espera da 0 Torre, 1 no 86, altímetro no 0 no 8. Após o gol, prossegue Pationo, Índia Alfa até o ponto de espera, quando pronto, 118-0 ajustado, 1-0-1-8, 2-2-3-0. Web 6720. Objeto 6720, boa noite, ascendente peça, boa tarde. Ascendente fixação, decisão nível 060, vigilância, chegada a bomba. Identificou 060 na bomba, 6720. controle Salvador, trip 5241. Trip 5241, boa tarde, contato radar, sobe 200, saída Momo. 200 na saída Momo, 5241. Meu Novembro X Rei Tango vai prosseguir no litoral sul, 500 pés até qual distância? Sente, autorizado até o farol da Barra, 500 pés, decolando 197, curva direita, controle 120, decima 8, vai acionar 0121, Novembro X Rei Tango. Saber. Pode chamar torre no noite, é um mês, fundamental. Tá. Aproximado da Juliette Azul, 4206. Gente, 4206, eu tenho entrado da passareta agora, tá descendo no 41. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 02. Após a passagem da nave da passareta, Juliette, portão 2, Azul, 4206. Paulo, 3145, ciente da informação Bravo. 3145, Galeão, copia? Copia. Autorizado pro Galeão, 380, 10. Decola pistão no 0, curva direita da Eule da Brit. Controle no 20, decimal 8, transponder 5520. Reporte Librando 17. 1208, 5520, transponder. Tá, 3145, para no retorno. 3145, só confirmando, o nível 380, a última posição é Bridge. Bridge, da Euleda Bridge, o nível é 380, 3419, 3145. 3145, chama para espera para o mesmo, para fazer mais correto. Camará. Corrijo, Tantri 190, fly direct to Duna position, descend until 2000 feet, 281018. 4206, posição é número 2. 02. Obrigado. Torre Trip 5219, tá pronto, pode ser. 5219, ali mantém, carteira no zero. Ali mantém no zero, 5219. 925, decola 58, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. 208, bom, 925, obrigado. Controle tipo 5241. Prossiga. Você autoriza ficar essa recepção, livre dessa recepção de 3 mil aqui, de 15 mil em Salvador, caso não atinja 110? Tu tá livre, logo após Momo, vou DCT o 5241. Ok, após Momo, pro de Montes Claros, 5241. Controle Salvador, gol 1925, boa tarde. Boa tarde, 1925, contato radar, só 360, saída Arvo. 360, gol 1925. 219, vento 190 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem livre decolagem da pista 10. O portão 1. Tô ciente, aqui no meu sistema tá 02, só um minuto que eu vou ligar pro pessoal de fora, eu vou resolver, só um minuto. Decolagem no zero, vento 190 graus com 09 nós. Gente, livre decolagem 5210, tá iniciando. 4206, confirmando, é o portão 02. Aguarda a coordenação. Corrigindo, aguarda a equipe de solo aparecer, já coordenando. Gente, 02, sou. 4202, Autorizado, chama táxi. Ali, chama táxi. 3145. 08 nós. Trip 5219, decola 01, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 08, boa tarde, tchau. Olhe, Salvador, boa tarde, Trip 5219, decolou na sua escuta, passa 1600 pés. 5219, boa tarde, contato radar, só 200, saída Arbor. 200 no perfil da Arbor, 5219. Oh, pode iniciar a decolagem? Firmo, tá livre, 180 graus com 08 nós, reporte fora do solo, November X-Ray Tango. 180 graus, November X-Ray Tango, já iniciou a decolagem. 720, redução indicada, 2509. Reduzindo 250, né? 720. Eu, Papa Vitor, apenas para sua informação, tráfego, posição de 1 hora, 8 milhas e meia, mesmo rumo, mantendo no 1500 pés, 1 pés na 150. Tá ciente, dá uma vista, filho Papa Vitor. 7720, autorizado até 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil com 28, né? 720. Three 1190, you are cleared, final LS approach to runway 10, report on localizer course. Temple 190, call back localizer. Controle Salvador, boa tarde, o November X-Ray Tango. November X-Ray Tango, 1000 pés. Corrijo, 500 pés, minha escuta permanente. Confirme o local sobrevoo. Positivo, meu, vamos ter 500 pés de L, o sobrevoo vai até o farol da barra, posso parir em cima. Vai com o plano de parir pelo November X-Ray Tango. Cida 231, decola 03, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 1208, boa tarde, certo. 1, alterna, corrija, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, gol na 925, boa tarde. Controle Salvador, passaria do 2231, decolado no perfil da Momo. 2231, boa tarde, contato radar, sobe 340, saída Momo. 340, saída Malmo, 2231. Controle, autoriza o sobrevoo em Papuã de 1 minuto, senhor. No litoral, confirme. Positivo, não vem me aceitando. Tá livre. Tango. Papa Vitor, informa o tráfego anteriormente te informado, tá agora 4 milhas, sua posição 12 horas, a 1500 pés, tá avistando? Ainda não, assim que avistar eu apontarei. Sim, então mantenha 2500 pés, 2500 pés, quilo Papa Vitor. Ele está mantendo 2500, confirme. Ele está mantendo 1 no 1500, mantenha 2500. Ah, possível. Quanto mantém 2200? Mantenha 2000 então, 2000 pés. 2000 pés, filha Papa Vitor. 3, 1, 4, 5, 8, 6, 2. Drift 5241, no chão centro Recife, 126, 0, alterna 128, 18, bom voo. 260, 28, obrigado. Controle 90, aceitamos, já aceitou o sobrevoo, vai com o plano farol novamente pelo litoral. Gente. Boa, 3145, onde espera, dá 10 pronto. Boa tarde, autorizado, a linha decolar da pista 10, vento 160 graus com 09 nós. Boa tarde, a linha decola da 10, da 3145. Que Luiz, que informa o tráfego da posição de 9 horas, 1 milha, mantendo 2 mil pés, mesmo rumo, Charlie 310. Roger, sir, complete approach and call now Salvador Tower 118.6, good day. This is Tower 18.6, good day. Tira o Papa Vito, Papa Vito a vista 7.150, está passando agora. Gente, mantenha 2.000, reporte rotatório, aquilo Papa Vito. Mantém 2.000 ou pode passar para mim de quem? Mantém 2.000 ainda, aguarde a ultrapassagem completa do tráfego. Afirmativo, mantém 2.000. Para prosseguir na descida, 6720. 6720, desce 2.000 pés, autorizada final do IADS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2.000 pés, afirmado estabilizado, 6720. Call back on the mark. 3145, decola 09, controle 120, decimal 8, tomou voo e boa noite. 208, boa semana, graças, 3145. Realmente. Oi, boa tarde. Aquele Papa Vito está avistando o campo, vamos para a possibilidade do final da 17. O ideal para a conquista? Papa Vito, confirme? O Papa Vito, 3, 2 milhas da rotatória para o final da 17, para a possibilidade. Gente, a porta rotatória, essa, a princípio, número 2. A reporte final de 3 milhas, ok? Informa o tráfego já passando marca 2 externo número 1, tráfego Airboy Zatan. Tá ativo, então tá reduzindo aqui para prosseguir com o número 2 do que eu vou fazer. Tower Cam 3190, just pass the hour mark, land here down, so I can... 8-3190, clear to land, 10, the wind is 190 degrees with 08 knots. Clear, land TAM 2190, runway 10. Alternado 12685, 2231. Quilo Papa Vito, Torres 262, é bom pouso. Afirmativo, 5415, confirma nível 140. Irmão. Autorizado em Léus 140, confirme a 77. Decola pistão no zero, curva direita, Tael, Leda, após Ilhéus. Controle 120, decimal 8, transponder 5534. 5219, mantém o perfil da saída, chama centro Recife, 12511, alterna 3325, bom voo. Corrijo, 1260, alterna 1288, 5219. 1260, 1288, 5219. Tô esperando o setor, ok? Esperando o setor 360 pela esquerda, aguardando autorização para prosseguir final 17. Subida Coral, transponder 0260. 5495, chama o pushback acionamento. Round, boa tarde, Portugal 022, stand number 11, information Bravo, requesting back level 3702, Lima Papa Pans, boa tarde. Portugal 022, approved Lima Papa Papa Tango, back level 370, your first airway is Upper Sul 10, then flight your flight plan route. Departure runway 10, left turn, Puka departure, and Sulu Inter Papa Alfa Romeo transition. Departure control 120.8 and Fock 5530. Clear to Lima Papa, Papa Tango, runway 10, left turn, Puka SID, Z-Pass transition. Upper Zulu 10 is first airway, back one with 10. Back level 370, control 120.8 and squawk 5530, Portugal 022. Just confirm the squawk, 5530. Affirm, 5530, Portugal 022. Roger, sir, comrade, fast setup and push. Portugal 022. Salvador, 3567. 3567, Brasília, copia. Right. Torre Web, 6720. 219, Torre Web, 6720, aguardando aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1018. Guardando pista livre, 6720. Tem livre pouso, Web, 6720, vento 1,80 graus com 09 nós. Baixou e travou? Afirmo, baixou e travou, livre pouso na 10, 6720. Motivo. Tira o Papa Vito para vengar essa nova final, observando 37 na sala. Informativo, Grupo Mavito, ingresso final 17, aguardando o eixo da 17 livre. Vitor. Tango. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Ok. Oscar Romeo, final. Gente, OTAN 3567. 3567, correto, chama para o estacionamento. Vamos lá. Ground time, you're on. 3190, approve taxi Alpha Juliet Gate 05. Alpha Juliet Gate 05. 2 milhas para a cabeceira no 7, baixado travado, desligou para ver. Papavito livre pouso, pista no 7, o vento 190 graus com 08 nós. No solo 14, à direita, 219 solo, boa tarde. Ah, livrado 19, boa. Solo, boa noite, 6720, livrou à direita. 6720, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, botão 06, 6720. York, Serra, Serra, guarda. Controle, boa tarde, acionei 6143, informação Bravo. 6143, boa tarde, acione identificação dessa nível de voo 040, vigilância, chegada a ponto. Chegada a ponto, descendo para 040, identificou, acionei 6143. 3145, chame Recife agora, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, boa, tá 3145. Taxi Papá, aguardando para o regresso à pista devido ao tráfego já na curta final, ok? O Charlie 150. Luiz, que livre pouso, pistão no 7, o vento 190 graus com 10 nós. Para o hotel Kilo, prossiga. Tango, Yankee, Sierra, Sierra, prossiga. Hotel Kilo para Vitória da Conquista, autorizado, 180 direto. Decola da pista 17, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5537. Yankee, Sierra, Sierra, controle, prossiga. Estacionado e o tipo da aeronave? 120, decimal 8, nível 180 nível. Reporte 10, 10 milhas fora, o Yankee Serra Serra. Zero controle, confirma o POB. Dia November Alpha, controle, prossiga. Sente, Dia November Alpha, acione o código transponder 5431, 5431. Mitaxi, só se eu tô aqui, Lu. Outro minuto sobre Fonte Nova, está autorizado? Livre, November X-Ray Tank. Tambo. Reporte livrando. 5. Bravo, qual o nível de voo que mantém? Gente, calma que eu não recebo sua altimetria, ok? Apenas seu código alocado. Boa noite.